A emissora Voz da Rússia apresenta Onda DX, um programa de rádio escuta e telecomunicações. Olá, você sintonizado com a Voz da Rússia, está no ar mais uma edição do programa que é sensação no mundo das ondas curtas, é Onda DX, um programa feito por você e para você. Edição e apresentação de Jonas Bernardino, direto dos estúdios na Piatnitskaya número 25 em Moscou. Dicas, as últimas notícias do mundo do rádio, cartas dos ouvintes, informes QSL, convidados especiais e muito mais aqui no programa Onda DX, que está no ar. Atualidades do rádio no mundo. E na edição de hoje, quem compartilha informações importantes com a gente é o Alexis Pontes Maldonado, de Sorocaba, São Paulo, contribuinte do boletim Atividades DX. E ele fala sobre o estabelecimento de ligação automática. Para aqueles que ainda não estão familiarizados, o modo digital 1000-STD-188-141, ou seja, o estabelecimento de ligação automática, é a evolução da tecnologia CELCAL, ou seja, a chamada seletiva. É muito popular nas bandas utilitárias de HF e é usado por diversos tipos de organizações para selecionar a melhor frequência de um funcionamento entre um conjunto de canais disponíveis para abrir e fechar links e enviar mensagens de texto, todos sem intervenção humana. Exércitos, marinhas, serviços diplomáticos, ministérios do interior e inúmeras empresas comerciais fazem uso do ALE para manter suas comunicações HF operando independentemente da diversidade de condições. O objetivo é fornecer um método de conexão confiável e rápido de chamada durante a constante mudança de propagação ionosférica em HF, considerando a interferência de recepção e a utilização do espectro compartilhado, ocupado ou congestionado de canais HF. Basicamente, o sistema avalia e seleciona automaticamente o melhor canal para estabelecer uma conexão dentro de uma lista pré-definida de frequências, considerando as condições já mencionadas. Existem hoje muitas opções gratuitas de softwares para decodificação ALE usando a placa de som do computador, dentro deles o PC ALE e o Multi-PSK para o Windows e Multimodo para o Mac OS X, com milhares de identificadores conhecidos e redes, além de centenas ainda a ser decodificada e operações que ocorrem 24 horas por dia, 7 dias por semana, em todo o mundo. Esses programas permitem a qualquer ouvinte com um computador e um rádio monitorar essas redes ALE de forma rápida e barata. Apesar da simplicidade dos programas decodificadores de ALE e a prevalência deste modo em praticamente todas as bandas, muitos usuários logo se deparam com alguns sinais que simplesmente não conseguem decodificar ou que só vão produzir rabiscos. Existem algumas razões disso acontecer e é importante saber o porquê. A primeira e mais comum é que as configurações do software não estão permitindo uma total e completa condição de decodificar. Isso pode acontecer por várias razões, mas os culpados mais habituais são o nível de sinal de áudio demasiado elevado, que causa distorção e clipping, ou, ao contrário, um nível de sinal muito baixo. A maioria dos decodificadores permite mudar o nível de áudio por meio de opções de configuração do software, permitindo que a verificação seja feita através de uma indicação visual de nível de sinal. Ou você pode utilizar normalmente o mixer ou os controles de áudio do próprio computador para corrigir o problema. A maioria dos decodificadores irá indicar o nível de proteção do link, além de às vezes tentar decodificar mesmo com o AU1 e o AU2. Assim, você pode dizer se esse identificador de aparência exótica é real ou não. Então, se você não conhece a chave de criptografia provável, qualquer sinal AU1 ou AU2 decodificados pelo seu equipamento não irá produzir uma saída válida, mesmo que pareça legítimo. Obrigado ao Alex Pontes Maldonado pela colaboração em nosso programa. E você, também envie a sua história, envie a sua informação e dica importante para a nossa comunidade de DXistas. Escreva para OndaDX, arroba yahoo.com e letters, arroba ruvr.ru. Esta é a sua oportunidade de fazer com a gente o programa Onda DX. Participação especial no programa Onda DX. Seja bem-vindo. Um abraço aos radioescutas e DXistas sintonizados em mais uma edição do tradicional programa Onda DX aqui pela Voz da Rússia. Eu sou Célio Romais, chegando desde Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Brasil, para apresentar algumas informações atualizadas do mundo do rádio das curtas, sempre em nome do DX Clube do Brasil. Mantenham a sintonia. Lembramos que citamos sempre a hora universal. No Brasil, a diferença é de 3 horas a menos em relação à referida hora, ou seja, quando são 21 horas, são 0 hora na hora universal. E uma das emissoras brasileiras que tem tido boa sintonia na faixa de 60 metros é a Rádio Iguatemi de Osasco, no estado de São Paulo. Ela transmite na frequência de 4.975 kHz e tem sido monitorada sempre com bom sinal no sul do Brasil durante a madrugada. Outra estação é a Novo Tempo, de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, na frequência de 4.895 kHz. A estação também tem bom sinal aqui na capital gaúcha durante a madrugada a partir de 4h30 no tempo universal. Também a Rádio Transmundial tem tido boa sintonia durante a madrugada aqui no sul do Brasil em 5.965 kHz. Neste canal a emissora está no ar entre meia-noite e 7 horas da manhã. E prosseguimos com informações de estações brasileiras de ondas curtas. A Rádio Bandeirantes de São Paulo, capital, tem tido regular sintonia no sul do Brasil durante as 24 horas do dia, em sua frequência de 9.645 kHz, na faixa de 31 metros. Já o canal 11.925 kHz em 25 metros é bem sintonizado durante a tarde, enquanto que 6.090 kHz em 49 metros tem boa performance na noite e na madrugada brasileira. E agora a última informação deste segmento. Desde 29 de setembro, a Voz do Irã ajustou alguns horários e frequências em suas emissões em espanhol. A emissora islâmica pode ser ouvida no seguinte esquema: entre 0h30 e 1h30 e entre 1h30 e 2h30 e das 2h30 às 3h30 no tempo universal, pelas frequências de 9.860 e 11.760 kHz. Indicamos a sintonia no primeiro canal citado. Bom, amigos, por hoje era isso. De Porto Alegre, falou Célio Romais. Não deixem de manter a sintonia das ondas curtas sempre.